Thank you. Sai da Momo, Não, tem seu comércio eletrônico no meio das 195. 295, boa tarde. Foi Salvador, boa tarde, chama 6356, final do 0, toma mira de externo. Sim, te chama 6356, avistado, com motorizado, pistola 0, ventura 30 graus, 089. Chama o centro exílio, frequência 1 2000, decimal 85, alterna 1 25, decimal 45. 1 2000, 85, alterna 25, 45, bom, 1 25 já. Total, por 2067, chama 105, frequência 125, decimal 1, até o número 28, decimal 35. 25, 1, 2, 8, 3, 5, boa, exame até. Autorizado, cobertura para coronamento do campo, é ponta da lesão, que é o pior. SR, que é Black Mike Lima, na Lima Solo, no 2119. Alfa Golf Uniforme, confirma o apoio para a posição. Alfa Golf Uniforme, é a 288. Alfa Golf Uniforme autorizado para a 288, direto do chão. Direto, bom Jesus da Lapa está presente, o Alfa Golf Uniforme. Passando o grave cilindro, não está para reportar no setor de Valença, busca uma trepa de estudo de tráfego, foi conhecido pela coordenação. Azul 2771, 63 milhas, sul-oeste de Salvador, contato radar, vem na proa de Itap, forte grande descida. Posição conhecida através da Praia do Forte, Alfa Charlie 50, mantendo 500 pés. Sim, isso é tráfico, para falar de João Sérgio Gomes. Sérgio Gomes, confirme a faixa 20 milhas após o egresso? Afirmo, Sérgio Gomes. Essa confirma a faixa 20 milhas após o egresso? Afirmo, 20 milhas, assim que possível solicito atenção para 2500 pés. Terra com o seu Oscar. Gente, mantendo o meu, aguarde a extensão. Mantendo o meu, aguardando a extensão. Terra com o seu Oscar. 771, vê se mantém a... em vez de voo 080. Para o procedimento, direito, cura direita, proa 045, Esta pista é sempre o custo localizador. Desça para 4.003, eu estiver junto na 097. Matias, descer para 4.000, na 045, tem que estar o localizador nessa proa. Azul 2771. Pego Fiesta, submantenha 2.510. Mantenha 2.510, Pego Fiesta. Fiesta, com Alfa Charlie 5L. 243, sessão, ponto espera, está pronta. Houston 347, mantenha o ponto de espera. Azul 2771. Azul 2771, chame Torre, Salvador, 18.95. 895, obrigado, boa tarde. Se o tráfego que precedeu a gente, ele está na mesma saída? Afirmo, mesma saída. Será que ele já não pode colar de João? Não, mas curva esquerda, máxima razão e vou direto. Eu ponder ouvir aí. Deixa eu ver, alvo, direto. Vou coordenar o controle, só um minuto. É, porque daí, na verdade, a hora que ele estiver pela praia, nós já estamos 5, 6 mil velhos. Torre, boa tarde, o Azul 2771, fui ele. Gente, Azul 2771, é mais autorização de povo. Pode transferir para o controle, é o seu Rosserra. O Rosserra declara 0 marcha no controle número 0218. Controle Salvador de Papa Tango, é o Rosserra. Passando o Oscar, vou ser para os dois motéis direita para o ar, de ar, tá? Voz direita ou voz direto ao ar, mantenha a redução? Mantenha 3 motéis até 2,5 mil, Oscar, vou ser. Voltar. Jefferson 0, vento 1, 3, 0, 3, 0, 7, 9. Autorizado, fusão 1, 0, azul 2, 7, 7, 1. Ok, controle sugeriu trocar a saída para Momo e após voar Elefa. É, se não preferir a Momo Elefa, aí será aplicada outra restrição para a programa seguir na árvore Elefa. Pode ser, senhora. Momo Elefa então para o SAM 347. Gente, após trazer algum tráfego da TNG na sua? Permitido. Tem o tráfego autorizado, ali não tem pistola zero. Ali mantém o SAM 347. Só confirmando, tanto o 77 após o colégio com a minha esquerda. Ciente na saída, bom. Meu senhor, eu vou falar com a minha esquerda. Inicialmente, o 1500 pés, aguarde a autorização para subir até o 1500 pés, se é o que é. O Oscar Golfo Uniforme, 5, 4 milhas, noroeste de Salvador, posição abençoada. Chame Centro Recife, frequência 138, decimal 1, até a número 26, decimal 0, para fazer sua informação em alerta. 771, Lutano 12, Bela Direita 12, Bela Direita 12, Bela Direita 12, Bela Direita 12. Colégio autorizado, pistola 0, entrou na 30, grau 089. Colégio autorizado, na 34, 0350. 050, informo LVSR cancelado da zona 3, a 4 duas milhas, sudeste de Salvador, contato radar, informo tráfego 12 horas, 38 milhas, sentido contrário, mantendo 3 mil pés, Charlie 208. Se mantém as milhas 1050. Charlie 208, Charlie 5273. Oficial, informa o tráfego 12 horas, 35 mil no sentido contrário, passando 3 mil para 5 mil pés, Papa Alfa 3 horas. Paciente, Oscar Golf Sierra. Gorgoa, tá, 3, 4, 3, 7, na MOMA, elétrico, curva esquerda, 2000. 3, 4, 3, 3, 7, contratada na decolagem, supervia, sai da MOMA, transfer elétrico, no vídeo, sai no jogo, 3, 6, 7. Só vivia com 3, 6, ou 3, 4, 3, 7. A 304, a sua identificação dessa via chegando a momento de ano para nível de voo 060. Informo tráfego 2 horas, confirmando 10 horas, 19 milhas, rumo oeste, passando 4 mil para nível de voo 360, ponto 72787. 3437, voo Alefa. Direto Alefa, 3437. Informa o tráfego 2 horas, 17 milhas, rumo sudeste, passando 075 para 5 mil pés. Mais de 737.800. Diante do tráfego, não visual, 1345. 3, confirmando gol, 1255, desce para 4 mil pés, registro do altímetro 9017. Negativo, mantém o perfil da chegada. Foi bravo com ele de forma número 5, número 3 na aproximação. Chamei 141, a sua identificação dessa via chegada a ponto para nível de voo 070. Estamos 3204. 3804, informa o tráfego 10 horas, 5 milhas, rumo sudoeste, passando 3.500 para o nível de voo, 100, Charlie 208. Desta 3804, desvolta. 3804, reduza para 200 mais. 200, são 3204. Trem 320, reduza para 250 mais. Trem 41, reduza para 250 mais. Fechamento é 226, reduza para 250 mais. Na escuta do Alfa Cadet Hotel. Tem para o controle? O controle, é, a possibilidade de fazer uma ponte aí, a gente está fazendo um check de VHF com alguma aeronave aí que esteja aonde está a relativa aqui do aeródromo. O senhor está chamado com alguma aeronave? Positivo, positivo. Só para que eu possa testar aqui o sistema de VHF, a gente trocou a antena e o reporte era referente ao alcance. Eu gostaria de fazer o check com alguma aeronave que estivesse aqui próximo. Sim, já, aguarde confirmar a matrícula. Papa Romeu, Alfa Cadet Hotel. Agora 2010 milhas, rumo oeste, descendo para 2000 pés, mantendo a minha zona mais grande. Fotogênio 80, 3204. Fotogênio 2010, chame 119, décima 8. Para 220 mais. Ok. Como escuta minha dúvida aí? Ok, graças, muito obrigado, bom voo. Claro, fechando a minha dúvida aí, passo novamente a 120 décima 8. Que é o 290 de Salvador. 290 de Salvador, são 3804. Podemos reduzir um pouquinho mais ainda, senhor, até 160 de indicado aqui, tranquilo. Bom, boa tarde. Boa. Zona 255, sala 26, chamei no 219. 219, boa tarde. Oceano, informe estimada de voo. 1720, nosso Oceano. 1320, deixe mantendo o 050. Fechando o 1941, deixe mantendo o 060. Curva direita para 235, pelo limite radial 280 de Salvador. Para o localizador, curve à direita, proa 125, informe estabilizado. Você para 3 no pé, deixa o batimento 90 no meio. Direita 125, desce 3, meu peço para ajuste permanece 3804. Claro que já no curso localizador. Claro que já chama o turno, no meio 3195. Correu na 895, Brasil Índia. Posicionamento 320 para... Vou traçar para o sequenciamento, curva esquerda para o 360. Limite radial 280 de Salvador. Passando Bravo Quilinha, Cunha LS, duas milhas para o céu. Bravo Quilinha, fechei a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, Bravo Quilinha. Bravo Quilinha, confirma o pátio após o pouso? Após o pouso, vai para o pátio da mata, senhora. Sim. Uniforme Quilinha, ingresso interlado no aeroporto visual com campo vertical de ceado. Jornal, estou familiarizado com a região, é, mantém o corredor aqui, o interlado? Mantém a linha da estrada do corpo, talvez, talvez ao qual a estrada do corpo, que eu não falo aqui, ó. Passando um pedágio de direita aqui agora. Gente, mantém a linha da estrada do corpo, chame tua, eu não me entro desse nome ao céu. Cliente, mantém via estrada do corpo, chama tua. Já chamei. Bravo, primeiro, chame tua, eu não me entro desse nome ao céu. Salvador, tá passando o quilo de farmiquilo? Tá passando quilo de farmiquilo, tá em Salvador. Quilo de farmiquilo se encontra sobre a estrada do Coco. Gente, confirmando o equipamento, asa rotativa? Negativa, asa fixa, um aerocomander Alpha Charlie 50. Gente, chame na vista da asa o quilo de farmiquilo. Sexta para 4.000. Então 3804, desparadores no pé, desplatiu muito mais 0 no meio, falando estabilizado. 2 permanece no 0 no meio, falando estabilizado, são 3804. Miquelo, confirmando, conhece o SEAS, pode me oferecer? Negativo, senhor. Sim, gente, vou e mantenha essa proa e reposta visual com o aeródromo. Reposta visual com o aeródromo e mantendo a proa ao quilo de farmaquilo. Salvador Alcântara 3378, mantendo o ponto de cena. 3378, mantendo o ponto de cena. Fechamento, curva esquerda, proa 300, limitado por 1.00 de cena. 1.000 quilos e 1.000. Chama a sinal da 1.7, 1.000 quilos. É, o pátio para parqueamento, qual é, cara, por favor? Pátio 4 ou pátio 5, fica à direita da pista 1.7. Muito obrigado. Terminal 1.4.1.6 do tráfego dos Eras, 2.4 milhas, rumo norte, passando 4.500 pés para 4.000 pés, eu vou estudar o 0 do chamado. Eu chamei 61, confirmando, eu chamei 6320 para o localizador, curva direita, proa 080. Posso, 04, informo o tráfego informado anteriormente, com 080 mais de graus, 1 milha da frente. Monitorando, obrigado, 3804. 204 estabilizado? O localizador sim, ainda aguarda a dublagem. Sete, informe no guide. 3204. 04422, contato radar, desse irmão tem a nível de voo 080, via com média 1. Puxa, não sabe o que... 3.0, desse mantém 3 no pé, deixa o latim que nós era na meia. 170, 226, desse mantém o nível de voo 040. 040, 226. O Xenem é 1.41, desse mantém o nível de voo 050. 030, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 040, 326, radio para 209 para o seu pensamento, segue o tráfego 2 horas, 8 milhas, rumo noroeste, nordeste, passando 3.500 para 3.100, tem 200 mais de dados. Boa tarde, não se escuta 3804 no ILS Monotar. Boa tarde, são 3804, continuando a aproximação, vamos livre da companhia de celular. Então 3804. Está 3378, decolagem autorizada, pistola 0, vento 140, 0099. Está 3378, autorizada, decolagem, pistola 0. Azul 4422, esse é para nível de voo 060. O chinelo é 226, reduz para 1909. 1909, lembra? O chinelo é 226, segue o tráfego 12 horas, 8 milhas, como oeste, passando, mantendo 3 mil pés com 190 graus de luz, mais de graus de luz. 5, acho que eu tenho a frequência livre. 3-2-0, chame o turno, no meio do 5-5. 3-2-0, obrigado, chame o 3-2-0. Chame o 3-2-0, quantos são os dias da Paraguai? Você tem 2 mil pés, chame o 3-2-0, mais transferências de comunicação. Eu acho que eu vou ser a 6